programa que a gente grava sobre música. A gente sempre chega nesse ponto onde a gente discute não que a música brasileira anda ruim ou chata, mas que existem muitos compositores que vão ficando esquecidos ao longo do tempo. Momento, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade e ouço esse recado. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Olá, pessoas! Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Aqui é Bruno da S. Eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Aqui é Paulo Zanella. E está começando o Papo de Calçado. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Antes de começar esse episódio, gostaria de mandar um abraço para os novos membros do grupo Ouvintes do Papo de Calçada lá no Telegram. Um abraço para o Roger Manrique do Volte Ampere Podcast. Um abraço para o Anderson Gomes. Um abraço para o Roger Ochoa lá do podcast Haja Coração. Um abraço para o Marco Aurélio Marquito e para o Marinaldo Filho, ambos lá do Coqueiro Cast. E um abraço também para a Luciane. Valeu, gente! Estamos sempre juntos aí. E você que quer entrar no nosso grupo, basta procurar o endereço t.me/papodecalçadapodcast nas nossas redes sociais e no nosso blog tem um link direto para o nosso grupo. Aguardamos vocês lá, hein? Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar o meu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Então, pessoal, estamos aqui. Vocês pediram, nós demoramos, mas antes tarde do que nunca. Não foi proposital essa demora. Essa pauta está aguardando aí há muito tempo, mas o Brasil conturbado como está e a correria das nossas vidas não deixaram nós gravarmos essa pauta antes. Então, primeiramente, desculpa pelo atraso, e segundamente, muito obrigado a todos que votaram lá na nossa enquete e pediram o bigode mais famoso do Brasil, Belchior, esse que é talvez um dos maiores compositores da história da música popular brasileira. Tô certo, Bruno? Rapaz, eu sou suspeitíssimo para falar, porque é um dos meus ídolos de adolescência, então o que, que eu posso falar, né? É o melhor. Depois do Raul, claro. Eu peço desculpa para todos os ouvintes, eu não conhecia Belchior, mas quando vi que pelo bigode a pessoa já demonstra respeito, né? E o cara tem o meu respeito. Patente alta, bigode grosso. Pois é, tem que honrar o bigode, né? Tem que honrar o bigode. Mas, então, gente, por onde que a gente começa pra falar de Belchior? A gente vai falar da história dele, vai falar das músicas, das obras. Eu acho interessante a gente passar primeiro por de onde vem Belchior, né? De onde que ele surgiu, quando ele surgiu. Então, cara, Como é que eu vou... Ai, caramba, tô cliquei no negócio aqui errado. Eu vou falar primeiro por mim. Que assim, é um negócio. Todo mundo já sabe aqui que eu e Renata, você que acompanha o podcast Papo de Calçada, sabe que eu e Renata somos os velhinhos desse grupo aqui. Se você não sabe, então, cara, para esse podcast, esse episódio aqui, e vai escutar os outros para saber quem é Bruno e Renata, né? Eu tive essa ideia essa semana, a gente conversa muito. Sem ter ideia, que assim, as pessoas estão chegando e as pessoas não conhece muito bem a gente, né? A gente já tem uma relação tão longa e as pessoas não sabem. Então, assim, eu sou um dos velhinhos desse podcast aqui. Então, assim, eu cresci numa casa onde o meu padrasto escutava muita MPB. Apesar de hoje eu escutar muito death metal, Slayer, Megadeth, Metallica e os cacete A4, eu cresci numa casa escutando muita MPB e sou muito grato por isso. E o Belchior foi um dos caras que... Eu vou fazer uma comparação muito ruim, mas é porque ela é muito pertinente. O pessoal emo dos anos 2000, do início dos anos 2000, era um pessoal muito triste. Ponto. Era um pessoal muito triste. O Belchior... muito triste. Mas o Belchior, ele não era um cara triste. O Belchior era um cara muito ciente do tempo em que ele estava vivendo. Sabe? A frase com que eu abro esse programa, né? Ele... O nome dessa música que eu citei é Sujeito de Sorte. Então ele fala... tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Isso é um Belchior por volta dos quase 30 anos, praticamente 30 anos, desiludido com toda uma juventude, né? Então, com a juventude dele. Então, essa é uma das graças que eu acho no Belchior. Quando eu descobri o Belchior, ele já era um homem maduro. E eu era um moleque que não sabia porra nenhuma da vida. Mas as coisas que ele me disse me ensinaram muito a saber encarar a vida, sabe qual é? Uhum. Uma coisa que eu percebo assim, nas músicas dele é que é uma forma diferente de fazer música, né? Não é aquela forma convencional de refrão, né? Não necessariamente todas as músicas dele têm um refrão muito marcante. Essa música mesmo que eu citei, né, na abertura, o Como Nossos Pais, que foi eternizada na voz da Elis Regina, quando você pega a letra dela, é uma carta, né, que ele está escrevendo para uma pessoa, né, um amigo, né, um amor, né, que ele fala: não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Ou seja, ele está contando a história dele, o que ele está vendo. E assim, isso é muito diferente, é muito diferenciado, sabe? Essa forma de escrever. Eu acredito assim que, até pesquisando os artistas da época dele, tem uma certa linha, né? Essa linha de escrever músicas maiores, músicas que não necessariamente são hits, né? Entraram para a história, né? São músicas assim eternas que tá no tanto que a MPB, né, a música popular brasileira, que se você vai num churrasco da firma, num jantar na casa de um tio, vai estar tocando em algum lugar, uma hora ou outra vai tocar um Belchior, né, porque entrou para a história da música brasileira. Mas ele ainda tem essa peculiaridade de ser muito lírico e muito... escolher bem as palavras, sabe? Eu não sei dizer exatamente assim, em termos técnicos, mas é essa coisa de te tocar no sentimento, sabe? Não é uma música para ser um hit, é uma música para você refletir, né? Quando a gente ouve esses caras aí da MPB e tal, pelo menos a minha convivência aqui no Sul, a gente pode dizer que a gente tem inveja da cultura que vocês têm aí mais pra cima, né? Mais no Sudoeste, Norte, Nordeste e tal. Aqui, não, tipo, gosto muito. A música que conta uma história, que tem conteúdo aqui pra... Mas na convivência, já repetindo, não sei todas as pessoas aqui do Sul, mas é as músicas mais antigas, que contavam a história, tipo, sabe? Tinha um carreiro, esse sertanejo raiz, sabe? Assim que tinha um conteúdo a música. Né? As músicas de hoje são muito diferentes. Vocês têm vários caras aí que tinham essa ideia de contar uma história, contar a vida, contar. É um estudo social, né, que os caras fazem. e ainda na música, uma coisa muito diferente do dia de hoje, que aqui a gente não viu muito. Que tinha era sertanejo raiz, moda de viola, né? E hoje não tem mais nem isso. Não, e tem uma coisa que é assim, o Belchior, ele tem, assim, desculpa se parecer que eu sou chato nesse momento, né? Mas assim, técnico, o Belchior tem um eu lírico, né? Quando você estuda literatura, é que é o seguinte, o eu lírico não quer dizer que a letra que o camarada escreve tem a ver com a vida dele, nem nada disso, né? E a frase, né, com que o Guilherme abre, que é da música talvez mais famosa do Belchior, que é Como Nossos Pais, e que ficou muito mais famosa pela voz da Elis Regina, eu, pessoalmente, eu acho ela mais importante. Ela tem muito mais a ver, né, com pais e filhos do que a música Pais e Filhos da Legião Urbana, né, que narra um suicídio, não necessariamente a relação que a gente tem com os nossos pais, né? Essa música Como Nossos Pais, dali eu, Bruno, tiro para mim uma coisa que é muito importante, que é a frase que até muita gente canta errada, né? Mas é você que é mal passado, né? As pessoas cantam, é você que é mal passado e que não vê que o novo sempre vem. Não é isso. A música diz, mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. E essa é uma característica muito grande do eu lírico do Belchior. O Belchior se recusa a amar ao passado, né? Amar o passado ou aquelas boas e velhas coisas que tinham antes e que hoje não tem mais. Como Nossos Pais diz muito sobre isso. Assim, pra mim é isso mesmo que você tá falando. É mais uma questão de renovação, né? Eu vejo, porque que eu falei que essa letra me remete a uma carta. Porque é como se a pessoa sai do interior e vai, por exemplo, pra uma capital. E aí é tudo novo, né? E aí ele quer contar todas as novidades e... Não necessariamente são coisas só boas, né? São coisas boas, são coisas ruins, são desilusões, porque quando você vai para um lugar novo, você imagina que tudo vai ser bom, né? Que tudo vai ser maravilhoso, tudo é divino, tudo é maravilhoso. E acontece quebras de expectativa, então ele está falando sobre isso, ele está falando sobre repressão, né? É uma música que remete muito à ditadura militar. Então, e como que as pessoas ainda se prendem a coisas passadas, né? Que não conseguem admitir que a novidade, ela tá aí, que ela vai ficar, que tem necessidade. E assim, cara, é o tal da coisa que a música, a arte, ela perdura, né? Que é uma música que faz total sentido pra nossa realidade atual, sabe? Das pessoas que estão fazendo esse caminho inverso, que estão querendo voltar pra... Sabe? E não, gente, o caminho é pra frente, não é pra trás. Eu sou um grande, como é que eu vou dizer? Um grande crítico disso. Apesar da gente hoje, né, tá aqui falando do Belchior, e assim como foi quando a gente falou do Jorge Benjor, ou quando a gente falou do Chico Sainz, que é óbvio, você tem que prestar homenagens a quem, vamos dizer assim, que abriu o caminho, né? Mas você ficar pensando assim, poxa, hoje, 2019, olha, eu falando 16 ainda por cima, não sei nem por que me veio isso, mas hoje, 2019, a gente ainda fica assim, poxa, nunca mais apareceu um Belchior, ou nunca mais apareceu um Chico Sainz, ou nunca mais apareceu um Jorge Benjor. Eu acho, no mínimo, injusto com o que essas pessoas já fizeram. É uma reverência, é uma homenagem, mas você tem que pensar muito nisso, sabe? O que é hoje novo, amanhã é antigo. É o que a velha roupa colorida fala. E precisamos todos rejuvenescer, sabe? É, você não pode ficar pensando... Essa é uma constante na obra do Belchior. Ele se recusava aos modismos do tempo em que ele estava vivendo. Né? Isso eu acho muito legal. Você reverencia o passado, mas você não fica preso ao passado dizendo o tempo todo nossa, não tem mais ninguém que faça como o fulano falou. Eu já disse isso aqui várias vezes em vários episódios. O saudosista não é um cara que sente saudade do passado, é um cara que tem raiva do presente. Isso é muito presente na obra do Belchior. E assim, até nós estávamos comentando aqui a questão da Elis Regina, né? E foi as duas músicas que ela escolheu gravar do Belchior, né? É até uma história interessante que ela conheceu ele no estúdio, né? E aí ele já tinha ali algumas músicas escritas, não sei se eram 10 músicas. E aí ela já era a Elis, né? Ah, Elis Regina. E aí ela tinha ficado sabendo do Belchior através do Fagner, que ela tinha gravado com o Fagner também. E aí ela fala, você que é o Belchior e tal, e ele todo aquela coisa. Ele tinha um jeito meio tímido, né? Assim, de. Meio recluso mesmo. E aí ele fala, não, sou eu e tal. E ele tinha acabado de chegar na cidade. E ela chama ele, vamos jantar lá na minha casa, eu quero ouvir suas músicas, eu tô ouvindo falar muito bem de você e ele todo. E quando ele apresenta as músicas, ela escolhe gravar essas duas, né? Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais, que tem uma temática parecida, né? Elas tratam justamente disso que você tá falando, Bruno. Né? De rejuvenescer, de trazer o novo. Que é uma coisa. Assim, eu não sei se vocês assistiram o filme da Elis. Uhum. Mas é pelo filme, né? Não vou poder afirmar isso aqui, mas é pelo filme, é uma coisa que parece que ela gostava também, né? Que ela vinha daquela coisa da bossa nova, né? Que tava muito forte e ela não se encaixava ali, não tava conseguindo espaço na bossa nova, que era aquela coisa muito intimista. E aí ela tenta achar alguma coisa nova, que é esse movimento que vem depois com a MPB, né? Ela, o Jair Rodrigues, uma turma nova que vem com essa MPB, que vem cantar o Brasil inteiro, né? Então ela também estava em busca disso e foi um casamento muito interessante de um grande letrista com uma grande intérprete, né? Eu lembro dessa parte, né? Do filme da Elisa, exatamente, porque assim. E isso é engraçado na música. Isso é engraçado na música não, né? Na arte como um todo. Porque como você falou muito bem, que a Elis já era a Elis. Não era qualquer uma, não era qualquer cantora. Era a Elis. E ela tava simplesmente procurando assim, cara, eu não quero mais cantar as mesmas coisas. Né? E o marido dela, ela era casada com o Ronaldo Boscoli, que era um dos maiores arranjadores, maestros, produtores da época, e ela já era casada com ele, e ela falou assim, velho, eu não quero, né, repetir as mesmas coisas que eu já estou fazendo. Ela, o apelido dela, Pimentinha, não era à toa, e isso fica bem, bem claro no filme. Então, quando ela começa a procurar novos artistas com outras letras, né, com outras sonoridades, isso é bem bacana. É diferente de hoje, e aí, né, crítica minha, eu não gosto desse sertanejo que toca por aí. Você hoje tem um escritório lá em Goiânia, Goiás, que os caras reúnem, né, a rapaziada que tem letra, aí de vez em quando o Gustavo Lima, o Luan Santana, o Jorge Mateus vão lá nesse escritório. Ô, o que que tem de bom aí? O que que tem de novo? É como se eles fossem no supermercado, porque o escritório já agencia essas músicas novas. Antigamente não era bem assim, né? um ia levando o outro, a comunicação era um pouco diferente. Então, assim, tem essa característica da época. Isso que eu acho mais maneiro. Mas eu queria pular para uma nova, para uma outra ponta, que é o pessimismo que o Belchior tem nas letras deles. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Então, cara, eu vejo assim, e agora eu vou dar um disclaimer aqui um pouco da minha história de música. O Bruno já citou a história de música dele. Eu vou citar essa parte de música que eu escuto desde de pequeno, que não sei porquê, mas eu sempre escutei muito essa MPB nordestina, vamos dizer assim. Zé Ramalho, Elba, Alceu, Geraldo Azevedo, Fagner. Então, assim, eu já tenho isso desde pequeno, sabe? Acho que com uns 10 anos, meu pai, eu descobri um CD que meu pai tinha lá, que é o CD do Grande Encontro. Nossa, muito bom, muito bom. E, cara, bom. Isso... Muito bom. E, assim, isso abriu um leque pra mim, que aí eu fui atrás de Zé Ramalho, eu fui atrás de conhecer todos esses cantores que eu tô citando aqui. Então, assim, pra mim, é um tipo de música que já é costumeira, sabe? Eu fui parar pra ouvir o Belchior realmente foi agora, quando nós marcamos, né, de fazer essa pauta. Assim, e lógico, eu já conhecia várias músicas do Belchior, porque ele foi muito regravado, né? Inclusive, uma das músicas que tem uma carga bem, bem triste, assim, né, é As Paralelas, né? E eu ouvi As Paralelas lá num disco do Zé Ramalho, há muito tempo atrás. Eu já tinha escutado essa música. Então, assim, é meio que natural pra mim, assim, é um estilo, sabe? Existe esse estilo de música mais pessimista, mais triste. Então, não ficou aquela coisa, mas realmente é notável, sabe? É notável, e eu acho, não acho ruim, sabe? Às vezes eu até brinco assim com... Ah, hoje em dia tá na moda, né? De músicas pra baixo, músicas... música de sofrência, né? E às vezes as pessoas falam assim... Poxa, cara, mas... Não é só essas músicas, sabe? Não inventaram a sofrência agora. Já tem uma galera que canta sofrência há muitos anos. Dentro do carro, sobre o trevo a 100 por hora, meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório em que eu trabalho, e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. A grande questão, cara, é que assim, isso aí, mais uma vez, é opinião pessoal minha, né? A música, a arte, ela não tem um só efeito, ela não tem um só propósito. Ela tem vários propósitos. Um dos vários propósitos que ela tem é também te refletir, fazer refletir, né? Te refletir não, fazer você refletir. E uma das, vamos dizer assim, maiores broncas que eu tenho na vida, essa é a minha percepção como historiador, não só como pessoa, mas como historiador. Durante bom tempo, a música no Brasil, recentemente, ela tem tratado de temas festivos. Belchior, uhum. Esse músico, ele era poeta, né? Eu acho que essa característica vem da poesia, né? Poesia dificilmente vai retratar algo feliz, algo motivador e tal. Sempre é o problema, né? Um drama que tá acontecendo. É assim, não que a música não possa fazer isso, ou que um artista não deva direcionar a sua produção para isso. Não quero dizer isso. Só que vão pensar. Existe um termo em alemão, a gente já falou isso uma vez, acho que foi até no episódio do funk, que existe uma expressão em alemão chamada Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Então, o Belchior escrevendo nos anos 70, ele está escrevendo durante a ditadura. E algumas coisas do que ele escreve lá ainda servem para o nosso tempo. O nosso tempo hoje, as pessoas gostam de dizer que o rock dos anos 80 no Brasil era maravilhoso, etc, etc. Não estou dizendo que era ruim. Eu só estou dizendo que a minha única crítica é o seguinte, é que era um rock do pessoal que assim, ufa, acabou a ditadura, então agora a gente pode falar do que a gente quiser, a censura tá menor e mais branda, então a gente pode fazer qualquer coisa. Isso era nos anos 80. E aí, me perdoem todos os pretensos compositores que estiverem escutando esse programa em algum momento do espaço-tempo. Mas... mas eu sempre fico complicado... eu fico sempre muito puto com os caras que fazem umas rimas simples... em literatura, né, você tem aquela rima simples que é o primeiro verso, o segundo verso, o terceiro verso e o quarto verso. O primeiro verso rima com o terceiro, o segundo verso rima com o quarto. Só aí já é um negócio bem esquisito. Mas aí o cara, ele sempre rima verbos no infinitivo. É aquela história do amor com dor, sabe? Tá bom que amor e dor não são verbos infinitivo, no infinitivo, mas assim, deixa eu pegar um exemplo de uma música. Amar e sonhar. Cara, mas você, até pra fazer isso que o Bruno falou, de rimar verbo no final, essas coisas simples, de estrofe, de estilo um poema mesmo, simples, que a gente tem que aprender isso lá no primário, quando o professor dá uma tarefa pra gente. Hoje a maioria da galera não consegue fazer isso, não consegue raciocinar nem isso, tá ligado? Esses caras é foda de escrever uma música dessa, tá ligado? Belchior, esses caras que a gente falou. Mas, ô Bruno, pegando aí o que você tava falando, tem uma coisa que eu penso muito, assim, isso algum tempo atrás eu escrevi sobre isso num extinto blog que eu tinha, que assim, por que que a galera às vezes fala assim, o rock brasileiro acabou nos anos 80, sabe? E hoje em dia, aí isso era lá pros anos 2000 e alguma coisa ainda. E tava naquela coisa do movimento emo, né? Que é aquelas músicas NX0, Razões e Emoções. Uhum. E eu falei assim, mas olha, se você for pensar, você depende de assunto pra fazer a música, sabe? Isso é uma consequência. Lógico que tem muita música comercial, mas a música ainda é uma arte. A arte ela reflete a época, sabe? E quando você pega essa galera dessa mais antiga, eles tinham a necessidade de produzir música dessa forma, sabe? Era uma necessidade da época, tá? Porque assim, eu vou dar até um exemplo prático, né? O Zé Ramalho, adoro como compositor, como artista, assim, fenomenal pra mim, um dos meus ídolos na música. Mas ele gravou a música com o Chitãozinho que o refrão é sinônimo de amor é amar. Nossa senhora. Entendeu? Mas assim, é um cara que escreve letras assim, geniais, mas que gravou a música, sabe? Não sei se a composição é dele, faltou aqui, mas provavelmente deve ser, deve ter alguma parte na composição. Que é sinônimo de amor é amar. Por quê? Numa época que não tinha necessidade mais. Que Avohai não é comercial, sabe? Então, é a necessidade da época. Cara, o próprio Zé Ramalho, ele tem um disco muito louco e é muito clássico. Ele gravou com um músico que eu agora não vou saber o estado de nascimento desse músico, mas o nome do músico é Lula Cortes. O nome do disco é chamado Paebiru. Paebiru. Então, só que o disco, ele é muito louco. Ele foi gravado, eles dois, né, o Zé Ramalho, guitarrista, o Lula Cortes, baixista, mas eles chamaram um bando de gente que eles conheciam e eles fizeram um clássico, obscuro, vamos dizer assim, da MPB. E o Paebiru, ele fala de visões, eles falam de viagens astrais, falam de visitas de alienígenas, porque o povo no Nordeste vê muito alienígena. A gente aqui no Sudeste não sabe muito disso. No Sul. Mas o povo no Nordeste vê muito alienígena, cara. No Ceará e no Maranhão, você não sabe a quantidade de gente que vê alienígena. Naquela caatinga lá, se bem que lá pra, no, já no Ceará e no Maranhão não é tanto caatinga, mas o que o povo lá, eles veem muito alienígena. E tem muitas inscrições em pedras, né? No Piauí tem um sítio arqueológico, os caras veem muito disso. Então assim, essas músicas que... Repete aí que a música, o Guilherme, Guilherme, do Zé Ramalho com Sinônimo. O Chitãozinho Xororó, Amar é... Chama Sinônimo. Só uma retificação aqui, ó. Ele não é o compositor da música. Tá? Ele não tem... Então, até pesquisei aqui, ele não é compositor da música, mas ele canta e canta no show dele. Ou seja, é uma música do repertório dele, né? Então... Ah! Tá todo mundo junto. Então assim, aí voltando... ao Belchior, tem uma música que ele tem que eu acho de uma... Não sei se é tristeza, não gosto de chamar de tristeza, cara. Eu acho que é constatação. O nome da música é Pequeno Perfil de um Cidadão Comum. Era um cidadão comum, como esses que se veem na rua. Falava de negócios, ria, via show de mulher nua. Vivia o dia e não o sol, a noite não a lua. Acordava sempre cedo, era um passarinho urbano. Embarcava no metrô, o nosso metropolitano. Era um homem de bons modos, com licença, foi engano. E aí, ele começa a música dizendo: era um cidadão comum, como esses que se vê na rua. Falava de negócios, ria, via show de mulher nua. Você já vê aí que, apesar dele rimar duas palavras que só trocam a primeira consoante, ele não tá mais rimando as mesmas coisas. Rua e nua não é a mesma coisa. Vivia o dia e não o sol. A noite... e não a lua. Acordava sempre cedo. Era um passarinho urbano. Embarcava no metrô, o nosso metropolitano. Era um homem de bons modos. Com licença, foi engano. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que caminha para a morte pensando em viver na vida. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que tem no fim da tarde a sensação de missão cumprida. Você tem uma virada aí, ele está analisando o que a gente hoje, 2019, chamaria do cidadão de bem. Esse aí é o cidadão de bem. É o cara que acha que se ferrar o dia inteiro numa desgraça de um trabalho que você não gosta vai fazer você vencer na vida. Só que não vai, né, cara? A gente sabe que não vai. Entende? A gente não... são muitos os... Como é que fala? Os elementos que propiciam a gente a vencer na vida ou fazer com que a gente seja algo grande na vida. E não é bem assim. E uma das coisas que eu mais gosto no Belchior é essa... essa humanização das coisas. O próprio rapaz latino-americano, ele é uma frase que o Belchior se apropriou de um camarada. Ele encontra uma rapaziada num show e um dos amigos em comum, né, porque o Belchior era amigo do Fagner, e aí o Fagner apresenta um amigo dele para o Belchior, fala assim: prazer, fulano, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem parentes militares. Sem parentes militares. E aí eles acham, o Belchior acha... É praticamente uma facada na barriga, cara. Né? O Belchior acha isso engraçado e só transforma em sem parentes importantes e vindo do interior, né? O cara nunca, né, fez questão de ganhar crédito por isso, é só a história interna. Mas isso já diz muita coisa sobre o tempo em que se vive, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, somos todos aqui, somos três rapazes bonitinhos latino-americanos, sem parentes importantes, e todos vindos do interior. Nós três aqui somos vindos do interior. Se isso não nos desperta, eu não sei o que pode nos despertar, né? Não nos chama a atenção, não sei o que pode nos chamar. Pois é, o que eu te falo desse clima que o Belchior traz nas músicas dele, e que é muito próximo ao que outros artistas faziam na mesma época, eu vou citar aqui novamente em um novo cast, e muito provavelmente daqui uns tempos nós vamos ter que fazer um cast sobre Tom Zé. Mas... porque eu venho citando ele aqui há muito tempo. Bruno também sempre cita ele aqui algumas vezes. No disco dele tem algumas falas assim, entre as músicas. E ele comenta isso. Ele fala assim: ah, muita gente fala que eu fazia, que eu faço música de protesto. Aí ele fala: e eu não faço música de protesto. O que eu faço é aproveitar quando a sociedade abaixa a guarda e registrar o que eu tô vendo. Né? E o Belchior é muito nisso também, né? Ele é um cara que ele vê a sociedade, ele é um observador, né? E quando a sociedade mostra alguma característica, ele registra essa característica em forma de música, que é a arte que ele faz, né? É, assim, é um estilo de música que eu gosto muito, sabe? E não é só da MPB, né? Assim, desse estilo MPB, mas é de muitos outros. A gente pode citar aqui vários outros compositores que fazem isso, sabe? No samba mesmo, eu sou muito fã de Adoniran Barbosa, que é um cara que cantou São Paulo, assim, sabe? Cartola. Então, assim, muitos artistas faziam esse tipo de música, né? De observar. E a coisa, né, do Belchior, e agora o Bruno citando aí esse oportunismo dele, né? É isso, é o cara verificar o que, ó, isso aqui é legal, sabe? Assim, não tô me colocando como artista, mas esse bom momento, que é uma marca do grupo do Papo de Calçada, que é falado aqui em todos os episódios de entrada, no TV na Calçada também é falado, foi uma oportunidade que o Zé, né, o Zé Augusto soltou um dia, né? Ele tá, bom dia, boa tarde, bom momento. E eu, opa, isso aí vai virar a entrada do Papo de Calçada, entendeu? Então, essa característica, essa esperteza, né, de registrar, é o diferencial dele. Eu ia ler o verso que eu fiz pra musiquinha da faculdade. Fala! Mas me deu medo, né? Vai que tem algum diretor da faculdade ouvindo. Fala! Não, eu vou ler outro que eu escrevi esses dias, que eu tava meio solitário. Mas usa isso que o Bruno falou, de verbos infinitivos pra fazer riminha. É uma coisa boba. Posso ler? Você diz o que acha. Fala! Meu nome causa repulsa, Meu nome dá medo. Meu nome provoca tristeza. Meu nome provoca desespero. Ninguém me quer por perto. Todos buscam o meu fim. Em um mundo perfeito seria fácil, mas não é assim. Branco, preto, amarelo, moça ou rapaz, não tenho preconceito, pra mim tanto faz. Pra mim não interessa se ama ou gosta ou tem paixão, todos vêm até mim. Prazer, meu nome é Solidão. Autor Paulo Zanella. Paulo Zanella, ok. Temos um artista na casa, Bruno. Vamos, o Papo de Calçada vai virar agora um selo musical. Vamos lançar Paulo Zanella cantor. Fazer um sarau, né? Mas Zanella, aí que tá uma questão bem importante. Nenhuma das suas frases rimou com um verbo no infinitivo. Você não rimou dor com torpor, vamos dizer assim, sei lá. É muito difícil vir. É do tipo assim. Ela com janela. Isso, cara! Isso! Tanto isso. Também, né? É exagero demais, né? Mas, cara, olha só. Em todos os programas que a gente faz de música, a gente. Em todos. Seja dos estilos musicais, seja dos autores, né? Dos cantores, dos artistas musicais. A gente sempre leva esse papo à frente, que é o seguinte. Não é que a gente viva um momento ruim na música. O problema é que, no Brasil, a gente tem compositores... na história, né, da música brasileira, compositores muito bons. E que, assim, você tentar fazer algo... Vou mudar o espectro do que eu ia falar. Eu tenho um podcast de 2016, um dos, talvez o último que eu tenha gravado no meu blog chamado Barulho do Daes. E eu falo lá que é o seguinte, os Mamonas Assassinas morreram em 1996. A indústria musical está desesperada desde 1996 para encontrar outro Mamonas Assassinas. Só que qualquer outra banda que soe engraçadinha perto do que o Mamonas Assassinas fazia, o pessoal cai de pau, não aceita. Verdade, eu concordo. Só que a gente tem uma tradição. Seu Delegado, Prende o Tadeu. Como é que é? Como é que é essa música? Seu Delegado, Prende o Tadeu. Que ele pegou a minha irmã e... Frio! Seu Delegado, Prende o Tadeu. Ele pegou a minha irmã e... E fora um monte... A própria... Meu pintinho amarelinho... Cabe aqui na minha mão... Até isso, cara... A Blitz, né, cara? A Blitz, cara... Explodiu com esse tipo de música, né? Entendeu? Então, assim... A nossa indústria musical... Ela tem uma longa tradição também... De cantores... Que tem músicas de duplo sentido, de quatro sentidos, né? Como é o Genival Lacerda? Como é que era o nome? Como é que era a música dele? Era o... Ai, cacete. Puta, no... Genival Lacerda, gente. Pera aí, deixa eu achar aqui. Mas hoje você ouvir essas músicas não causa meio que uma estranheza, assim? Quando alguém faz a música duplo sentido? Cara, eu não sei, porque assim, música de duplo sentido pra mim me lembra música brega e música sertaneja, sabe? Teodoro Sampaio, Gino e Geno, sabe? Eles têm muito esse tipo de música, sabe? Então, é muito comum, assim, eu ouvir aqui no interior de Minas esse tipo de música e, é claro, você, né, você fica aquela coisa, mas... faz parte da música, né? Da mesma forma, assim, eu tava escutando um podcast sobre Mamonas Assassinas, eu acho que foi o Papo de Louco. Eles falando isso, será que hoje em dia tocaria na rádio? Sabe? Será que hoje em dia as pessoas aceitariam bem Mamonas Assassinas? E eu acho que sim, sabe? Eu acho que sim. E as pessoas, elas pegam muito no pé, por exemplo, do estilo funk. Porque o funk só fala de putaria. Mas tem tantas músicas que só falam de putaria, cara. Não é só o funk. o funk é explícito, né? A única diferença. Mas quando o Gino e Gino estão cantando, ou Teodoro Sampaio, desculpa, quem tá com a ruela doendo, tipo, é putaria pra caralho. Tal cu no salão, entendeu? Tal cu no salão, pro forró ficar gostoso, tal cu no salão, entendeu? Só que daí você bota uma, a galera acha ruim. Bota outra, tipo, normal. Todo Sampaio, cara, tá ligado? É o tal do moralismo, sabe? Que a Renata bate muito na tecla aqui no papo de calçado, sabe? É o tal do moralismo, as pessoas querendo dizer o que pode e o que não pode, sabe? Quando fere elas, não pode. Tem que ser do jeito que elas querem. Então, tem muito isso, sabe? E se a gente for pesquisar no meio das letras do Belchior, provavelmente ele vai falar alguma coisa nesse sentido mais sexual também, sabe? Todo artista faz algum momento, algum tipo de música, sim. Mas daí talvez seja a diferença, não sei se como é que vocês vão entender isso, mas a diferença entre o pornô e o erótico, né? A diferença entre Brasileirinhas, sim, sim, e Emanuele. Ando pós-modernamente apaixonado pela nova geladeira. Primeira escrava branca que eu comprei veio e fez a revolução. Esse eterno feminino do conforto industrial injetou-se em minha veia. Dei bandeira e ao pôr fé nessa deusa gorda da tecnologia, gelei de pura emoção. Ora, desde muito adolescente me arrepio ante empregada debutante. Uma elétrica doméstica então, que sex appeal, dá-me o frio na barriga. Essa deusa da fertilidade, ready made lá do chão, já passou de minha amante. Virou superstar, a mulher ideal, mais que mãe, mais que a outra puta amiga. Cara, então, isso é uma é um filme muito tênue, né, cara? É muito... Emanuele? De tudo. Eu tô aqui, tem uma música que tem os duplos sentidos, né, pra falar do Belchior, mas é verdade isso. Isso tudo depende da maneira como você vê. Eu sempre digo o seguinte, que a primeira mulher com quem eu tive um encontro, assim, eu vou encontrar uma mulher e tal. Eu nunca saí da minha casa para encontrar mulher nenhuma. Ou eu ia para uma, por exemplo, uma reunião religiosa, né? Porque algum tempo da minha vida eu fui religioso. Ou então eu ia para uma festa com os meus amigos e lá encontrava alguém e tal. Mas sair da minha casa com o propósito de encontrar uma mulher, a primeira vez que eu fiz isso foi com a Renata. Isso foi 31 de março de 2007. Eu tô casado há 12 anos. Romântico. Foi bom hoje dos namorados. Exato. É isso que eu tô falando. Entendeu? Tudo é uma questão da visão que você estabelece sobre o assunto, sobre a questão do erótico. Tem gente que bota, vamos dizer assim, pornografia onde não tem. Eu mesmo sou um desses caras. Eu boto pornografia. Cara, eu vivia do lado de uma casa de uma mulher que a mulher... Cara, eu nunca vou esquecer esse dia, é claro, como o dia ensolarado pra mim. Tô eu, porra, limpando minha casa, nessa época eu morava sozinho, a mulher começa a cantar a seguinte música. Enche a minha boca com teu gozo, Senhor. Cara, e eu falei... Ah, tá, agora entendi. Faz sentido também na versão religiosa. Entendeu, velho? Aí eu falei assim, bicho, e eu sabia que a mulher era evangélica, crente, sei lá, o diabo 4. Eu falei assim, como assim enche minha boca com seu gozo, Senhor? Ela não fala isso pro marido, entendeu? Ela não fala isso pra mim. Assim, esse é um dos problemas da nossa música. Você encontra pornografia onde você quiser achar pornografia. Foi o que o Guilherme falou, como é que é? Senta a ruela. Não, quem tá com a arruela doendo. Quem tá com a arruela doendo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Sabe a história da música ou não? Não sei. O Eno, ele foi no baile. E ele tinha um colar que tinha uma arruela, tipo um pingente. Aí ele perdeu a arruela. Aí ele foi lá e avisou pro cantor. Deu o cantor e começou a cantar. Quem tá com a arruela doendo? Caralho! Tem que rir da porra dessa, velho. Ainda tem esse tipo de história, cara. A nossa, como eu falei, a nossa música, ela tem um histórico de grandes compositores rebuscados, como a gente tá falando, do Belchior, né? Que até ele tem uma tradição que é o seguinte, de misturar a música dos outros com a música dele. Então, por exemplo, na música Medo de Avião, ele fala: foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez na tua mão, a tua mão. Agora, ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque Beatle. I wanna hold your hand. Então assim, aí no fim da música, aí ele toca a música dos Beatles. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I wanna hold your hand. A música dos Beatles. Perdão, ouvinte, por vocês terem escutado a minha voz simulando McCartney e Lennon, né? Mas ele tem essa tradição. Então assim, você faz a mistura pra explicar o porquê que eu sinto medo de avião, mas é porque eu sinto medo de avião e é assim. Agora eu entendo porque que os Beatles cantavam I Wanna Hold Your Hand, porque que eu quero segurar na sua mão. Ponto. Mas ao mesmo tempo, a gente tem o próprio Chico Buarque, que a sumidade ganhou o prêmio Camões, mas eu detesto a banda. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a... Isso é de... Permita bem pra caralho, mano. Ainda falta falar assim... Estava à toa na vida, o meu amor me... Isso é horrível, cara. Isso é horrível. Essa música é horrorosa. E ele ganhou um prêmio em 1966 com essa caralha dessa música. Cara, só um parênteses do parênteses aqui. Uma vez eu vi uma entrevista do Caetano Veloso falando que queria ter se livrado de Alegria, Alegria, como o Chico Buarque conseguiu se livrar da banda. Putz, você tá entendendo? Porque o Caetano, todo show que ele vai, ele faz, ele tem que cantar Alegria, Alegria, né? E aí ele fala nisso, que ele tá cansado, que essa música é chata, que ele não gosta de cantar ela, mas ele tem que cantar. Aquele toque Beatles, I wanna hold your hand. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mas assim, você tava falando aí, você chegou a citar os Beatles na música dele. Uma característica forte do Belchior também é esse dinamismo de ritmos, né? Que ele não se prende num ritmo só. Eu tava escutando esses dias o disco do Alucinação e ele faz, por exemplo, tem forró, tem um pouco de rock, tem um pouco, sabe, tem um pouco de cada coisa ali. E eu acredito que seja tango, acho que algumas, a minha música tem um ritmo meio tango assim. Essas influências, né? Ele sabe escrever para cada um desses ritmos diferentes, né? Ele não se prende muito num pacote, né? Assim, ó, minha música é isso, né? Porque às vezes tem muita questão do artista de ser rotulado, né? Ele não se prende a rótulos. Então, o cara escreve música de protesto, então o resto da vida ele tem que escrever música de protesto. Não necessariamente, ele escreve músicas super complexas e tal, e escreve a música que o Bruno citou agora, Medo de Avião, que é uma música iê-iê-iê, né? Bem Beatles, aquele iê-iê-iê mesmo. Então isso é bem legal dele, saber trabalhar várias coisas, né? Cara, eu cheguei até ouvi um meio com um country, tá ligado? Americano, assim, na composição, na melodia. mas pra ser livre eu sigo sim. Faço o destino com sua alta em minha mão. Vivei e conversei com os amigos ao redor de minha mesa. Ah, sim, essa é uma outra tradição do artista brasileiro, né? Se ele não tem especificamente um rótulo, vamos dizer, ah, ele não é um artista sertanejo, ele não é um artista country, ele não é um artista assim assado, ele viaja, né? Tem uma música dele, é uma música chamada Objeto Direto, que os caras, na mesma música, o cara mistura dance music, né? A dance, aquele ritmo dance dos anos 70, com baião. Porque muito do que o cara faz, isso é bem importante que o ouvinte saiba, se não souber, né? Que assim, hoje, artistas, muitos artistas hoje, fazem a sua composiçãozinha no violão, chegam no estúdio e tem vários programas de gravação que permitem, se o cara tiver talento, se o cara tiver capacidade, ele toca o violão, depois ele vai lá, grava uma guitarra, grava um baixo, grava uma bateria, e se ele souber também, ele grava o teclado. E depois grava a voz, e ele sozinho consegue gravar tudo. Anteriormente, essas gravações eram muito mais complicadas, então muito mal, às vezes, o autor, né, o compositor, o cantor, ele tinha uma melodia que ele fazia no violão com uma letra e levava isso para o estúdio. E aí o produtor da época, né, semana retrasada, vou ficar dentro do espaço-tempo, o André Midani, que foi um dos grandes produtores de música desse país, o André Midani, quando trabalhou na Polygram, só não trabalhava o Roberto Carlos. De resto, todo mundo que você conhece, famoso, trabalhava na Polygram. E quando se diz todo mundo, era Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Jorge Benjó, Raul Seixas, todo mundo trabalhava na Polygram. Então, aí o cara chegava com, né, um violãozinho, Elis Regina, chegava com um violãozinho e falava assim, eu fiz essa música aqui, e tocava uma música às vezes de 3 acordes. Aí o cara, beleza, chamava um arranjador, buscava um quarteto de cordas, chamava um não sei o que, pronto. Aí a música ganhava escopo, né? Ganhava grandiloquência. Esse é um dos problemas que, assim, problema não, que, esse era um dos problemas que hoje em dia a maioria dos caras não tem mais. Até porque se você chegar na internet e digitar no YouTube base para funk 150 BPM, o cara baixa do YouTube a base, toca e ele só manda a letra dele em cima. Não, mano, hoje o cara não precisa nem cantar, mano. Tudo, até a voz do cara, os caras arrumam, tá ligado? Meu bem, guarde uma frase pra mim dentro da sua canção. Esconda um beijo pra mim sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Cara, eu ainda digo o seguinte: eu não acho que você, então você tem que viver numa ditadura pra escrever música boa. Eu não digo isso. Você tem que ter experiência de vida. Quando Maiara e Maraísa cantam assim, Garçom, troca o DVD que essa madame faz sofrer e o coração não aguenta. É, desse jeito você me desmonta. É... Cada gole cai na conta e os 10% aumentam. Eu acho. A primeira vez que eu escutei essa música, eu tava num bar, furreca, perto do sítio onde eu morava antigamente. Falei assim, não, cara, volta isso aí. Falei, pô, vai tocar a música de novo. Toca a música de novo, deixa eu escutar essa porra. Só tava eu, o Renato e o dono do bar. E eu achei a música o máximo. Só que, e aí, quando eu comecei a frequentar esse bar frequentemente, e aí sempre tocava esses sertanejo barra forró, e eu comecei a perceber o padrão das letras, é um monte de rima pobre, e ainda por cima, tem a questão do seguinte, é aquilo que a pessoa vive. É uma realidade que a pessoa, por exemplo, essa Marília Mendonça, cara, as músicas dela, particularmente, fazem muito sentido ser uma... E agora eu vou falar um negócio bem polêmico. Ela faz uma parada de sofrência porque é uma mulher feia. E além de ser feia, ela é gorda. E nada contra a gorda. E nada contra ela ser gorda. Minha mulher é gorda. Ela é feia e gorda. Se ela fosse gorda e bonita... Se ela fosse gorda e bonita, talvez fizesse... Ela sofresse menos, sabe qual é? Então, ela só fala daquilo que ela consegue viver. Veja bem, eu só estou dizendo isso também porque eu não gosto de sertanejo. Mas quando eu escuto a Marília Mendonça, eu já me arrepio todo de raiva, porque a música é ruim. E é ruim porque a experiência, e essa é a minha opinião pessoal, a experiência pessoal se resume a isso, a desilusão amorosa. Agora, quando a pessoa vive para outras coisas, e é isso que eu estou dizendo, é isso que diferencia um artista diferenciado, um artista com outro olhar. É o cara que está andando pela rua, ele repara no cidadão comum, na pessoa cinza. A minha preocupação, e aí é isso que eu estou falando sempre, não existe música ruim. Tem a música que você gosta e a que você não gosta. Mas tem músicas que você observa. Se você atentar pelo conteúdo que a música traz, ela é ridícula. Eu falei aqui mal do Chico Buarque falando mal da banda. O Guilherme falou, porque o Caetano Veloso ficou feliz de se livrar de Alegria, Alegria. E é o Caetano Veloso, e é o Chico Buarque, que as pessoas chamam de grandes nomes. O grande problema está justamente aí. Momento cultural. O Crinde fala pra mãe. Eu tava andando pela podesfera aí, como muita gente faz, e caí num podcast chamado Potter Entrevista. É um cara do Rio Grande do Sul. Eu acho que é da Rádio Gaúcho. E ele tava entrevistando o Pirula. Quem quiser escutar, vai lá, escuta. Mas lá por meados do final do podcast, eles falam um pouco sobre uma série que tá na Netflix, que chama The Good Place, O Bom Lugar. Muito bom. E, cara, é engraçado pra caralho, né? E é sobre questionamento, né? Imagine se tudo que você tá pensando sobre como é que vai ser depois da morte não é o que você imagina, né? E tem uns diálogos bem da hora lá e tal. Vou deixar vocês na curiosidade. Mas viu, o Guilherme já endossou o que eu falei e é muito bom mesmo. Vão lá e vejam a série na Netflix. Eu sou uma pessoa muito suspeita pra falar sobre séries, porque se você acompanha o Papo de Calçada, eu não participo do TV na Calçada, que é o podcast para falar sobre séries e filmes. Eu não participo, porque eu não sou o público de série e pra eu ver filme é um negócio bem escrotinho, certo? Muito bem. Só pro contra, usando mais uma vez psicologia reversa, uma série que eu gostei e que o pessoal do TV na Calçada não gostou é Chipados. Eu gostei. É uma série que lançou agora na Globoplay, que é com a Tata Werneck, o Eduardo Sterblitz, o famoso Fred Mercury prateado. Duas pessoas nuas o tempo todo na série, que é a Clarice Falcão e aquele outro gordinho do Porta nos Fundos, o barbudinho, o Luiz Lobianco. Eles ficam nus o tempo todo na série. É divertido, não é ruim, não. É rápido. Essa é uma das características que uma série me pega. Tem lá alguns clichês básicos que precisa ter. O Guilherme não gosta da Tata Werneck, pelo que eu já sei. E ela é só chata, entende? Como a Tata Werneck... Sabe o que que é, Bruno? Essa série não é ruim, ela é vergonha alheia. Como assim? É da vergonha alheia de assistir ela, sabe? As situações que ela expõe ali, ela te incomoda por causa disso, porque é vergonha alheia, sabe? Não, cara, não faz isso, cara. Não faz isso. Eu acho que é isso que... Mas ela não é ruim, não. Ela é boa, sim. Então, eu gostei muito porque, assim, eu e Dona Renata da S nos identificamos muito. Eu sou o Eduardo Sterblitz, na forma de me apresentar às mulheres, e a Renata parece um pouco com a Tata Werneck na forma de se apresentar. Ela é direta no que ela diz sobre si, né? Não as mentiras que ela achava que vivia. Então, assim, eu acho que é legal, é rápido, são 12 episódios de menos de 30 minutos. É divertidinho ver, então recomendo Chipados. Beleza. Eu vou falar de um filme que o pessoal do Papo de Calçada me indicou. A gente tava gravando o episódio 100 e aí saiu um monte de conversa e tal. E no meio saiu esse filme que é O Cheiro do Ralo. Que, cara, que filme maluco. Esse filme, eu tava comentando com a Renata depois. Deu perninha! Ele é com o Celton Mello é o protagonista. Então ele é um dono de... como é que chama Antiquário. Antiquário, é. É aquele lugar que você vai pra vender aquelas coisas que pra você tem valor, mas que é só pra você que tem valor, que na verdade não vale quase nada. Brechó. Isso. Brechó. Isso. Então, okay, pra quem assistiu lá o Todo Mundo Odeia o Chris, é tipo o Perigo, sabe? Tudo ele tem guardado lá, mais ou menos isso. Aí, assim, ele é dono desse antiquário e as pessoas vão lá pra vender coisas pra ele, sabe? E ao mesmo tempo ele é um cara meio malucaço, assim, que se apaixona por uma atendente de lanchonete. E aí ele fica doido com a bunda da mulher, e tudo dele é a bunda da mulher, e ele só pensa nisso. E então, assim, é um filme muito louco, até difícil de explicar, mas vale muito a pena assistir. Você vai dar risada, você vai refletir, você vai pirar no filme, e não é cansativo, é muito bom, cara. Eu sou muito fã desses filmes nacionais, sabe? Eu acho que às vezes até tem pouca divulgação, que são filmes muito bons. Se um filme desse, por exemplo, é dirigido por um Tarantino da vida, todo mundo ia dizer que é um clássico do cinema, entendeu? Mas é um filme excelente, assim, que não tem o reconhecimento. E é isso aí, pessoal. É mais uma semana aí. Valeu a todos que participaram. Valeu a todo mundo que ouviu. Queria deixar um recado aqui que o grupo lá do Telegram está disponível para quem quiser participar. É só entrar lá, t.me/papodecalçadapodcast. Só procurar lá no Telegram, que a gente está de braços abertos para receber vocês, beleza? E também estamos nas nossas redes sociais, @papocalçada no Twitter e no Facebook. O nosso blog é o Papo de Calçada podcast.blogspot.com. Tem TV na Calçada, remix toda semana, e também tem os textos lá de vez em quando que a gente escreve. Beleza, gente? Valeu, um abraço e até a próxima. Quero desejar antes do fim pra mim e os meus amigos muito amor e tudo mais, que fiquem sempre jovens e tenham as mãos limpas e aprendam o delírio com coisas reais. Não tome cuidado.